Me aparto de tu cielo, mato deseos en el sótano. Mi cráneo encierra bestias, se reflejan en mis ojos. Oídos llenos de música, la hoguera, gritos rojos. Umbrales sin paraísos, guiados por risas de verdugos. Anónimos sujetos que transitan por lo abstracto. Hoy caerán lluvias negras, corazones entre cuervos. Mi nido sin estado, quebro este control sistemático. Serán noches de astros que inspiran momentos tensos. Serán noches de astros que inspiran nuevos comienzos. El mesías es la droga o será este mal presentimiento. Primero quema el dinero, luego aprender conocimientos. Abro ventanas de conceptos, delata sucia conspiración. Con la sangre de la guerra escribe nuestra educación. Llevamos años con la angustia, vomitando depresión. Dentro de esta capucha camino esquivando tus focos. El universo es tan inmenso y son tantos los sueños rotos. Relatos atraídos por el humo de polución como adicción. Yo aprendí a apreciar la soledad como unos pocos. Enfrente murallas derribo, soy certero, tinta en foco. Te convertirás en polvo, nadie sabrá de tus recuerdos. Empuño de verdad este odio contra represiones que siento. Un segundo de silencio es cierto. Volverán para vengarse de traiciones todos los muertos. Apocalíptico desenlace en viajes sin retornos. No seguiremos el mismo rastro, sometidos como todos. Estos negocios nucleares son maniobrados por demonios. Hoy nadie aplaude tormentos bajo pecados devorados. ¿Cuántos imaginamos cambios pero está todo dominado? Rezando naces engañado. En nombre de leyes corruptas quiero ver nazis degollados. En mis manos llevo de urgencia un futuro desangrado. Oh, meu Deus, toda hora é o mesmo assunto. Sonho em viver em paz, mas também tô piso bem de fundo. As notícias jorram sangue, alguém está ganhando muito. O perdão aqui não foi dado, pois todo mundo está imundo. Nesse submundo, onde corvos fazem a festa, o banquete está lotado, eu sei que nada mais me resta. Me diz que porra é essa, os valores estão morrendo. Todo mundo se perdendo, só você que não tá vendo. Cotidiano intenso, os velhos disputando espaços, dominando a sua mente, querendo o seu fracasso. Só não vê quem é cego, a engrenagem está rodando. Fantasmas a toda hora orquestrando o seu plano. Vitória esmagadora daqueles que correm pelo mal, entrando pelo ouvido, destruindo o espiritual. Sem valor, o ser humano se corrompe, passa fome. E qualquer proposta, ele aceita e consome tudo. E depois vê que foi usado por tão pouco. Agora é manipulado, sem direito a dar o troco. Se acha que eu tô louco, então ligue sua TV. E diz pra mim se tem algo que preste, que seu filho vê. Me diz quem tá mentindo nesse jogo combinado, onde o preço já foi pago e você que foi prejudicado. Cartas marcadas, o Coringa não vale nada. E o pior é que a arma usada não lhe custou quase nada. Marionete, a sua corda está bem firme. Vai ser difícil sair dessa e viver como hoje se vive. Sorrindo, andando, colhendo somente bons frutos. Daqui pra frente é diferente, pois o mestre não será tão justo. A justiça vai tirar a sua venda. Sua balança vai pesar pra quem fizer a maior oferenda. Capitalismo, nazismo, fascismo, igreja, maçonaria, eis o plebiscito.